aqui quem fala é a Ellen de novo. Eu estou novamente com o meu comparsa de crime, Bruno, pro episódio 4 da série Homo de Data. Como vocês sabem, até agora nós já falamos sobre o que é ter autonomia e como adquiri-la. Nós também falamos sobre foco no episódio 2. E falamos sobre métodos de estudo e treinamento no episódio 3 com o DG. Bruno, dá oi pro povo aí, seja educado. Sim, olá pessoinha, gente estudiosa. Criaturas que como nós guerreiam contra a improdutividade todos os dias. Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje, pelo visto, vai ser mais um episódio com verdades jogadas na cara. Daquele jeito, delícia. É, bom, levemente, né? Como o Bruno bem sabe, hoje eu tô no fundo do poço. E eu tô aqui pra dizer pra vocês que sim, o fundo do poço chega pra todo mundo. Pode aguardar sua vez na fila. Meu porque Deus. Chega e chega logo. E com essas palavras super motivadoras, roda a vinheta, que hoje só os fortes vão sobreviver. Pra quem gosta de ler, o Bruno sabe como eu sou tapada. E pra quem gosta de escrever, eu queria morrer. The Cabaret is going to be on fire. O podcast da Liga dos Betas do Niafen Fiction. Quase que eu falei Liga dos Betas. Daí não vai pra frente, Erin. Eu não quero comentar sobre isso. Assim, não querendo ser indelicado nem nada logo de começo, mas por que a gente fez esse drama todo assim, tão no início do episódio, hein? Eu não entendi. Porque a vida é dura, Bruno. Você não sabe disso? A vida, ela é dura. Mas assim, brincadeiras à parte, embora tudo que eu falei anteriormente seja verdade, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante quando estamos estudando, seja para um vestibular muito concorrido, ou um concurso público, ou aprendendo uma língua nova, que é a tal da mentalidade do crescimento. É um termo que vem do inglês, né, que é o growth mindset, mas calma que a gente vai chegar lá sobre a explicação do que é mentalidade de crescimento e tudo mais. Mas antes eu quero começar perguntando pra você, Bruno. Sim, uma pergunta bem fácil, tá? Você já teve na merda? Ana, que tipo de pergunta é essa? Assim, bem tranquila, você viu, né? Logo de cara, assim, no começo do episódio. Você já esteve na merda? Você nem chegou dando pedrada, você nem quer me expor na internet. Ok. De jeito nenhum. Respondendo sucintamente, claro que eu já estive, né mesmo? Passei por 3 períodos negros na minha vida. Estamos esperando o 4º, então a gente segue convivendo com as vitórias, mas principalmente com as derrotas. São elas que são a nossa base. Meu Deus. Pra mais derrotas. Nem me fala, eu me identifiquei muito com o que você falou, né, esperando os derrotos. Então assim, eu queria que você contasse rapidinho sobre quando foi a última vez que você se sentiu, tipo, na boca do lixão e o que que você fez pra superar a situação ruim que você tava passando. É lógico, né, não precisa, assim, dar os detalhes sórdidos da situação se você não quiser se expor, assim, muito na internet, mas assim, dá uma pincelada por cima pra gente. Mas você tá fazendo de propósito, né, você quer que eu mande shade hoje, porque você sabe muito bem o que aconteceu. Mas enfim, minha boca do lixão a última foi na semana que sucedeu a Páscoa, minha cara, como você sabe. Eu recebi notícias, sim, né, já esperadas, a gente já tinha em mente, mas é aquele negócio, né, você espera pelo soco, você espera pelo soco, mas quando chega, dói ainda pra caramba, né? Aí se eu bem me lembro, eu revi toda a situação com você, inclusive, daí você me ajudou a garantir que ia ficar tudo bem, que a vida é feita de fases. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Eu queria lembrar aquela música, mas eu não lembro nem da música, nem da pessoa que canta, então a gente edita essa parte, tá bom? Qual aquela? I can see clearly now. Tá cantando, você tá me deixando pior ainda de memória. Ah, segue ponto, vamos lá. Aí eu passei mais 2 dias na base de música, apesar de que eu não ouvi a música que eu queria ter falado aqui, e vendo minha série de comédia coreana, porque Lee Sugum é minha vida agora. Ele é melhor comediante, vejam ele. Mas aí eu tava evitando de ser super negativo, cheirando incenso todo dia pra me ajudar, porque eu sou dessas pessoas quase hippie, só que um pouquinho pior. Aí eu comi muito também, apesar de que isso não me ajudou muito, mas aí foi isso. Seguindo essa receitinha, eu consegui melhorar em uma semana, mais ou menos. Ok, tá certo. Eu queria, assim, um exemplo bem pessoal, porque eu preciso dizer pro pessoal que tá em casa o seguinte. situações ruins e desanimadoras a gente passa, assim, em todas as esferas da vida. E, inclusive, na dos estudos. Não é só na vida pessoal, igual aconteceu com o Bruno, não. Só que, assim como nos problemas pessoais, a gente precisa descobrir maneiras para superar os problemas. E na esfera dos estudos, a gente precisa aprender a fazer a mesma coisa. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais clara aqui. Até agora, durante essa série, nós explicamos como estudar, como aprender, como fazer, como focar, como treinar e assim por diante. Mas o que algumas pessoas esquecem no meio desse processo é que o ser humano, assim, não é uma máquina. Não é assim, okay? Conceito básico. Nós não somos uma máquina. E, eventualmente, o desânimo, ele vai bater, ele vai acabar aparecendo. O que você faz depois de estudar, por exemplo, um ano todo e não consegue nota pra entrar na faculdade? O que que você faz depois de tentar por 2, 3, 4, 5 vezes e falha em todas essas vezes? O que que você faz depois de estar estudando inglês há um ano, sei lá, um ano e meio, e parece que você não conseguiu aprender metade das coisas que você gostaria? Sem trimpante? Basicamente. Tá, uma última, só pra fechar a tampa do caixão. E o que que você faz quando tá tentando aprender a desenhar, por exemplo, e todo mundo fica falando por aí que você não tem talento? Isso aí eu acho que o Bruno entende um pouco. É muito fácil a gente se manter motivado quando as nossas metas elas são a curto prazo, ou quando a gente atinge os nossos objetivos num curto período de tempo. Mas nem sempre tudo vai ser do jeito que a gente gosta. Então, assim, a vida ela tem diversos percalços, diversos buracos onde a gente pode acabar torcendo o pé. E a gente tem que estar muito preparado, ciente de que essas coisas podem acontecer, pra quando elas vierem, não pegarem a gente de surpresa. Igual o exemplo que o Bruno falou, né? A gente sabe que vai receber o soco no estômago, mas quando, né, a gente leva o soco, ele ainda dói. Mas se a gente já tá preparado, né? A gente já tem uma mente preparada pra receber esse eventual soco no estômago, talvez a gente consiga lidar um pouco melhor com a dor, né? E ela passe, assim, um pouco mais rápido. Bem mais rápido, inclusive, né? Eu sei, assim, que você tem algumas histórias interessantes pra dividir sobre a sua vida, mas eu queria que você compartilhasse em específico a história sobre como você aí tá lidando com a sua saga de aprender a desenhar. E o que que você fez e continua fazendo pra não desistir de aprender essa habilidade, né? Até mesmo porque você tá na faculdade de animação. E assim, como que você tá fazendo, mesmo apesar de toda a dificuldade que eu sei que você já teve, até com questão de professor e etc. Pois como é, que né? você faz pra lidar com essas dificuldades? O que eu faço pra lidar com essas dificuldades é tipo, literalmente, você foca na sua vontade de fazer o negócio, você se agarra aquilo como se dependesse da sua vida, porque aquilo é a sua vida, a sua paixão pelo negócio. E você se agarra naquilo e fica ali, mas ok. Vamos com calma. Sentem que agora eu vou falar. Quando eu era pequeno, lá em Barba... Não, pera. Não, nunca estive em Barbacena. Mas enfim, quando eu era pequeno, eu não sabia desenhar. Aí eu cresci e ninguém me ensinou a desenhar. Quando eu tinha uns 15 anos, eu decidi com a minha prima que a gente ia desenhar. A gente ia aprender a desenhar. E naquele dia, naquele final de semana, a gente ia aprender a desenhar. A gente sentou na cozinha da nossa avó. Nossa avó fez lanchinho pra gente. A gente sentou o computador lá. Gente, que fofo. E escarafunchamos o YouTube. Escarafunchamos a internet atrás de alguma boa alma que pudesse nos ensinar de graça, né? Já que a gente nunca teve exatamente dinheiro pra pagar por isso. Mas, sinceramente, tempo perdido. Tempo perdido. Mas a gente tentou. E aí eu desisti de desenhar. Apesar que eu sempre tive muita vontade de aprender como que fazia. Que aquilo pra mim parecia e parece até hoje, mesmo fazendo, eu fico tipo, uau, isso é mágica, velho. Parecia tudo que eu queria na minha vida, mas eu desisti. Aí eu estudei, fazer cinema, me ferrei pra caralho, porque odiei o curso, odiei a faculdade, odiei a profissão. E aí eu falei, eu vou fazer uma loucura, né? Uma pequena loucura. Aí eu me inscrevi no curso de animação. Escrevi no curso de animação e eu falei, bolsa, financiamento, calote, não me importa. Eu vou fazer esse curso porque eu mereço. E aí eu tinha que entrar naquele negócio e eu falei, não, esse curso eu finalmente vou aprender a desenhar. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas adivinha? Adivinha? O professor de desenho não ensinava a desenhar. Olha que amor. Ele ensinava a melhorar a habilidade de desenho que você já tinha. Mas ele não ensinava a desenhar. Legal, né? Ele não ensinava nada do básico. Eu achei... É aquele negócio, né? 0x0. 0x0. Inclusive, eu tava assistindo um episódio de Gumball hoje, em que o pai do Gumball, ele fala... Porque... vai existir uma máquina que eu vou ser capaz de usar 100% do meu cérebro. Aí o Gumball vira pra ele e fala, pai, 100% de zero ainda é zero. Meu Deus, Gumball é muito... Ai, meu Deus. Ele é maravilhoso. É bem a cara do Bruno esse desenho, gente. Exato. Só queria dizer isso. Mas enfim, eu achei que a minha vida fosse acabar ali, porque eu quase entrei em depressão no primeiro semestre. Por quê? Curso de animação, pra quem não sabe, pra quem não se ligou, você tem que desenhar. Você tem que desenhar todo dia, você tem que desenhar toda hora, você tem que desenhar todo minuto. Se você não está desenhando, você está fazendo alguma coisa de errado. Você não está fazendo direito, você tem que estar desenhando. Pra estar estudando animação, você tem que estar desenhando. E eu não sabia não fazer nenhuma bolinha direito. Aí, minha prima achou um livro maravilhoso que salvou a minha vida, que se chama, né, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Em inglês, Drawing with the Right Side of the Brain. O que em tradução livre é Desenhando com o Lado Certo do Cérebro. Mas enfim, era simplesmente tudo que eu precisava na minha vida. Aí eu aprendi a desenhar e... Aquele livro, gente, é um milagre. Se você quer aprender a desenhar, leia aquele livro. Eu aprendi a desenhar em 2 semanas. Claro, né? Ainda saem monstros toda vez que eu desenho. As coisas meio bizarras. Tem muita coisa que... Tipo, mão e pé, gente. Mão e pé, eu fico horas tentando fazer uma coisa decente. Mão e pé é uma desgraça, pelo amor de Deus. Eu desisto, eu faço bolinha, eu faço luva, mano. Qualquer coisa pra não desenhar dedo. Mas, assim, daí eu já sabia o básico, entendeu? Aí era só melhorar a minha técnica. Melhorar, estudar tipos e técnicas e pinturas e afins. Mas eu já sabia o básico. Eu tinha isso nas minhas mãos. E isso foi e é muito importante pra mim. E foi muito importante principalmente no segundo semestre. E hoje em dia ainda, tudo que eu estudei naquelas 2 semanas eu tenho como base pra conseguir levar adiante pro meu aprendizado em desenho e animação. Inclusive eu já comentei lá no primeiro episódio quais são meus principais exercícios polêmicos. Já aconteceu assim algum caso de você ter um colega, um amigo que é super talentoso pra desenhar, mas que não pratica, não faz nada, e você já tá até mesmo superando as habilidades dessa pessoa com a sua persistência? Mesmo que você não tivesse, vamos dizer assim, um super talento especial no começo? Eu nunca tive. Mas sim, sim. A minha própria prima que me indicou o livro, ela é super talentosa, Ellen, você não tem noção. Ela senta e faz os negócios que você fala, meu Deus. Porém, ela não tem disciplina, ela não tem foco e não tem motivação na vida, eu não entendo porquê, mas ela não tem. Então, ela estudou muito pouco sobre desenho. Mesmo o livro que ela me indicou, ela não leu aquela coisa lá. Ela me indicou, falou que é bom e não leu aquele negócio. Então, em pouco tempo, já consegui ter uma noção mais do que ela. E assim, depois de 1 ano, eu já tô desenhando 1000 vezes melhor do que ela. Tipo, apesar de que, né, ela tem habilidade, se ela se esforçar, ela me deixa no chinelo em 2 segundos. Como ela não se esforça, ela tá muito, muito pra trás em comparação. Esse é o problema. Eu senti o call-out aí de longe também, viu, gente? Porque o Bruno também me passou esse livro. E eu falei que ia ler, até agora eu não li. Porque daí eu fiquei focada no outro curso lá que eu tô fazendo. Mas assim, eu vou chegar lá, tá, Bruno? Uma coisa de cada vez. Não precisa ficar mandando shade. Não precisa ficar mandando shade na gravação do BetaCast, não. Viu? Enfim, né? Okay. Bom, é aí, gente, que eu queria falar, né? Que tá o X da questão. Quando a gente fala sobre perseverança e a tal da mentalidade do crescimento. Que a gente tem que ter pra atingir os objetivos que nós temos na vida. Porque nem sempre tem a ver só com ser bom em alguma coisa. Em ter talento. Tem a ver muito mais com o quanto de resiliência, o quanto de paixão você coloca até atingir as suas metas. Mesmo quando em algum momento, eventualmente, a gente fracassa. O problema é que hoje em dia as pessoas, elas querem conseguir as coisas tudo de mão beijada. Tudo sem esforço. Infelizmente, cara, não é assim que a banda toca, né? Então, bora falar sobre crescimento numa esfera mais científica agora. Eu e o Bruno, nós assistimos a um vídeo que o meu professor descomplica, né? Eu já falei do Valadares pra vocês. Beijo, Valadares, se algum dia você estiver escutando esse episódio. E o professor Valadares, então, ele compartilhou esse vídeo numa das aulas que ele deu pra gente, do GEP, do Guia do Estudo Perfeito. E, assim, deu certinho ele ter compartilhado esse vídeo, porque era uma palestra TED. E, assim, quem me conhece de perto sabe que eu sou a louca das TED Talk. E eu achei esse vídeo fantástico, simplesmente, assim, fantástico. E nele, uma pesquisadora chamada Angela Lee Duckworth, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, ela diz que em certo período da vida dela, ela foi ensinar matemática pra crianças da 7ª série lá em Nova York. E depois, lógico, de ela aplicar várias provas, vários quizzes, vários testes pros alunos dela, ela percebeu que alguns alunos com as melhores notas, eles não eram os alunos que tinham lá, sabe, uma inteligência esplendorosa, um QI super alto, ao passo que alguns dos alunos mais inteligentes da sala sala, eles não estavam indo muito bem na matéria. Eles não estavam atingindo, assim, grandes notas, sabe? E aí ela percebeu que ir bem, fosse no estudo ou no aprendizado de alguma coisa, de alguma matéria, ou no geral na vida, talvez não tivesse muito relacionado com a capacidade de aprender fácil e rapidamente. Não tivesse, assim, muito relacionado com o QI que a gente possui. E aí foi aí que ela decidiu parar de dar aula um pouco e ela foi pra escola de pós estudar psicologia. E aí ela começou a fazer uma pesquisa, começou a estudar crianças e adultos em vários tipos de situações desafiadoras que eles estavam enfrentando na vida. Então foi tipo assim, cadetes e os testes lá da escola militar, crianças em competição de soletração, professores que tinham que dar aula em escolas difíceis, sabe, periféricas, etc, pra testar o nível de sucesso que eles atingiriam. E sabe qual que foi o resultado? Conta pra gente aí, Bruno, qual foi o resultado, né, que ela chegou. Resultado, cientificamente, os dados coletados mostraram que a capacidade de atingir o sucesso em todas essas esferas não estava relacionada com a inteligência social que a pessoa tinha, nem com a boa sorte, saúde física, nem QI, nem nada, tudo isso que a Ellen já disse. O que as pessoas que atingiram o sucesso tinham em comum era o que em inglês a gente chama de grit. Grit é a paixão, perseverança, pra gente atingir os nossos objetivos a longo prazo. Grit é o trabalho duro que a gente faz pra atingir esses sonhos maravilhosos que a gente tem. É ter a mentalidade de que a gente tá aqui na vida correndo uma maratona, não apenas sprints, coisas curtas. É, então a gente precisa fazer todo um trabalho duro, toda uma coisa, né, um esforço constante. Tendo isso em mente, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem muita mentalidade de curto prazo, isso agora, isso agora, isso agora, isso agora. A gente tem que pensar que a vida é um contexto maior. A gente tem que pensar que o ser humano vive em média 80 anos e não 2 meses. Nesse vídeo, a Angela diz também que talento não é o que nos torna resilientes. Porque os dados que ela coletou mostram que esse tal desse grit, essa tal perseverança, que as pessoas vencedoras possuem, muitas vezes, é inversamente relacionado à quantidade de talento que uma pessoa possui. Eita nós, calma aí então. Isso quer dizer que os estudos mostraram que, às vezes, o fato de alguém sentir que não tem talento pra alguma coisa pode ser um fator positivo? Seria tipo isso? Exatamente. É, porque daí, assim, na minha cabeça, ela vai se sentir mais impedida a trabalhar duro pra atingir o objetivo que ela quer, tendo em vista que ela sabe que ela não possui tanta facilidade assim quanto as outras. Exatamente. Saca? É, então, tipo, ela vai ver, poxa, eu não tenho facilidade nisso, eu não tenho facilidade com essa habilidade, então eu vou me empenhar, eu vou me esforçar o dobro, o triplo das outras pessoas que tem pra eu conseguir atingir um objetivo, né? Então, às vezes acaba que o fato de não ter talento acaba sendo um fator muito mais positivo, né? Do que aquelas pessoas que possuem habilidade, que se sentem confortáveis em não dar o melhor delas. Lembro de um exemplo claramente que o meu professor de teatro falou. Eu não lembro de nomes, mas ele citou nomes, mas quem entende aí de tênis vai saber de quem eu tô falando. Existe o melhor do melhor do melhor do mundo e existe o segundo melhor do melhor do melhor do mundo. E esses dois caras que estão vivos atualmente, eles estão na ativa, eles são os melhores jogadores de tênis da história. O primeiro lugar, ele tem um talento maravilhoso. O cara nasceu pra fazer isso. E o segundo lugar, ele não tem o mesmo talento que o cara que tá em primeiro lugar na história mundial do tênis. Mas esse segundo lugar, ele treina tanto. Ele treina como se a vida dele dependesse disso. Ele treina muito. Ele chega nas quadras antes do jogo, ele pega a bolinha dele, pega a raquete e bate contra a parede e fica, e vai lá e fica treinando até a partida começar. Exato, ele treina antes da partida começar, ele treina depois da partida acabar, ele treina. A vida dele é treinar porque ele quer ser o melhor nisso e ele vai ser o melhor nisso e ele é o segundo melhor. Ele só não ganha do cara que tem o talento dos talentos, entendeu? Mas ele é o segundo lugar. Uhum. A vida é feita de esforço. E mesmo aquele primeiro lugar, ele treina tanto quanto o segundo, porque se ele não treinasse, ele não era o primeiro. Se ele não se esforçasse, ele não seria o primeiro. Com certeza. Bom, mas pra arrematar os pensamentos, a Angela também disse que a melhor ideia pra construir essa paixão, essa perseverança nas pessoas que nos torna o melhor do melhor do mundo, é o que nós já falamos anteriormente, a tal da mentalidade de crescimento, que é uma ideia desenvolvida na Universidade de Stanford por uma pesquisadora chamada Carol Dweck. Ai, cara, eu já falei que eu adoro seu sotaque britânico, né? Mas é isso mesmo. Ok. Mentalidade de crescimento, ou growth mindset, é a crença de que a habilidade de aprender não é fixa. Ela pode mudar de acordo com seu esforço. Por exemplo, quando as crianças aprendem sobre o cérebro, como ele muda, como cresce em resposta ao desafio, elas são mais propensas a perseverar e alcançar o sucesso. Porque elas não acreditam que a falha ou derrota é uma condição permanente na vida dela. Eu acho isso bizarro, saca? Eu acho bem bizarro, porque assim, o fato de como a forma como a gente enxerga o mundo pode ter tanto poder sobre a gente. Demais, sobre o né? que a gente acha limitante ou não. Tipo, esse lance aí que ela acabou de falar. Se a criança, ela tem em mente que a falha, que a derrota não é pra sempre, não é permanente, ela é muito mais propensa a perseverar, sabe? E alcançar o sucesso. Assim, agora senta que lá vem textão. Hashtag textão. Meu Deus. BetaCast informa. O remédio procrastinar é contraindicado para todos os públicos. Gente, prepara os lencinhos aí que eu vou falar da minha vida. Meia hora de gravação falando e chorando, né? Okay. É, não, é sério, porque eu vejo pela minha própria vida. Então, assim, ó, infelizmente, pra quem tá em casa aí ouvindo a gente, eu não tenho um exemplo, assim, de vida muito bom, assim, sabe? Pra dar pra vocês. Mas, vamos lá. Aí, como eu já falei, assim, meio por cima no primeiro episódio da série que a gente teve, que inclusive foi gravado com o Bruno, né, Bruno? Uhum. Eu me considero uma pessoa, assim, com uma facilidade imensa pra aprender as coisas. E eu sou do tipo que sabe de tudo um pouquinho. Mas, assim, por conta de ter essa facilidade pra diversas coisas, eu acabo sendo exatamente o que a Angela, ela fala na pesquisa dela. Eu acabo não atingindo o aperfeiçoamento das minhas habilidades por conta de preguiça mesmo. E, assim, por muitos e muitos anos, isso por conta até da forma como eu enxergava, sabe? As coisas, a minha própria vida, no período da infância. Essa questão toda, sabe? De criança que cresceu com baixa autoestima, problemas de ansiedade, enfim, eu achava que o fato de eu me achar inteligente, de realmente ser inteligente, fosse o suficiente, sabe, pra alcançar as minhas metas de vida. Então eu sempre fui o tipo de garota que estudava assim, horas, às vezes até alguns minutinhos antes da prova na escola, até quando eu tava na faculdade, saca, tinha vezes que assim, eu era tão desligada, chegava na faculdade e o pessoal, ah, não sei que lá, você estudou pra prova? Eu assim, peraí gente, tem prova hoje? Aí corria no caderno, olhava as coisas lá, sabe, rapidinho, e ainda conseguia tirar nota, sabe, no fim das contas. Eram umas coisas bem bizarras, porque no fim das contas eu acabava indo bem, assim, relativamente bem. Eu fui esse tipo de pessoa que passou vários anos fazendo aula de piano, eu ainda faço, mas assim, eu passei já vários anos fazendo aula de piano e assim, tendo um progresso igual a passada de uma tartaruga, porque eu também sempre achava que não precisava estudar muito durante a semana, porque eu tinha facilidade, enfim. Se parar pra pensar, minha vida foi um fiasco atrás de fiasco, por ter essa mentalidade de por eu ser inteligente eu não precisava me esforçar. Eu não costumo falar muito da minha vida pessoal aqui no BetaCast, né? Às vezes eu comento alguma coisa ou outra, mas eu nunca fui de falar muita coisa sobre mim. Mas pra quem não sabe, eu sou formada em educação física, e quando eu saí da faculdade, no ano que eu me formei, eu já saí com outro objetivo, que era fazer uma segunda faculdade de algo que eu também adoro, que eu gosto, e que por alguns motivos eu preferi fazer educação física antes, mas aí eu saí com essa mentalidade de fazer essa segunda faculdade, que é a faculdade de medicina. Ai, nossa, Ellen, mas daí, né, o que aconteceu? As pessoas perguntam, né, curiosas. Bom, então o caso é, né, no ano seguinte que eu saí da faculdade, eu entrei num cursinho que é bem top do rolê, aqui na minha cidade, e eu não consegui estudar, assim, tudo que eu precisava pro Enem, até porque no meio do caminho aconteceram várias tretas, eu sofri um acidente de moto com meu pai, daí meu pai vendeu a moto, e o cursinho ficava lá do outro lado da cidade, saca? E aí não tinha mais como eu ir, então umas coisas assim bem loucas, sabe? Bem surreais. Apesar de eu não ter conseguido estudar todo o conteúdo pro Enem, pras provas que eu ia fazer, eu ainda fui muito bem nas provas, nas redações. Só que eu não passei. Aí no ano seguinte, não fiz cursinho, né? E aí eu também tinha começado a trabalhar duas vezes na semana. Então daí juntou o negócio de trabalhar duas vezes na semana e a tal da preguiça e me achar inteligente, que eu não precisava estudar no todo. Eu até me inscrevi no Enem, mas eu obviamente não passei de novo. Eu tinha essa ideia, que eu não precisava planejar a fundo a minha rotina de estudos e etc. Era só ver videoaula no YouTube e tava beleza. E fazer alguns exercícios das apostilas que eu tinha. Doce. Bom, no terceiro ano tentando, aí você fala, nossa, Ellen, agora vai, né? Agora foi. Não, não foi, não. Não foi nada. Na verdade, piorou. Piorou que eu passei. Porque daí que eu desisti de estudar mesmo. Porque daí eu tinha começado a trabalhar num outro emprego, numa outra cidade. Tava morando na casa da minha tia. Aí eu trabalhava de segunda a quinta. E aí eu lembro que nessa época aí eu até perdi o prazo do pagamento do Enem. Deixei pra última hora. Aconteceu um monte de treta no último dia de pagamento. E eu não consegui pagar e não fiz nesse ano. Aí no ano seguinte, eu tive um monte de problemas pessoais. Inclusive foi nesse ano que a gente virou amigo, Bruno. Você vê que, né? As merdas da vida aproximam as pessoas. Estou, né, localizado no tempo. É 2016. E nesse ano aí aconteceu um monte de treta na minha vida, assim, umas tretas bem cabulosas mesmo. E daí o negócio acabou de desandar de vez. Porque daí eu saí do meu emprego, pedi as contas. Eu tinha muito tempo pra estudar nessa época, mas o que eu não tinha era o emocional. Meu emocional tinha ido pro buraco pra fazer isso. E eu acabei tendo uma crise feia por conta da ansiedade, assim. Foi umas coisas bem bizarras, né? Entre 2016 e 2017. 2017 acabou ainda sendo pior do que 2016. A gente não comenta sobre 2017. Né? 2017 foi difícil. 2018 também. Só que daí, né, o fato de eu ter ficado muito ruim entre 2016 e 2017 me levou a começar a fazer terapia o ano passado, 2018. Eu já tinha feito terapia algumas outras vezes, em épocas de crise. Já tive umas fases bem ruins na minha vida por conta da ansiedade desde a infância e tal. E aí eu comecei a fazer a terapia de novo. Foi uma coisa que me ajudou demais. Senão eu já tinha ficado loucona, sabe? O ano passado. Eu já tinha comentado com a minha psicóloga e tal, que eu já tinha desistido de tentar. A minha vida tava bem estagnada, tava bem pra baixo. Só que ela chegou pra mim assim, num dia na terapia, e falou assim: querida, né? O tempo vai passar você tentando ou não. E você é nova ainda. A gente vai chegando no fim dos 20, Bruno. Você não chegou lá ainda, mas você vai chegar. A gente vai chegando no fim dos 20 e a gente acha que a vida da gente tá acabando, sabe? Fala, ai meu Deus do céu, estou velho, idoso, não tenho mais idade para isso. Mas não. Ela falou: minha filha, você tá nova ainda, você tem muito tempo pra correr atrás das coisas que você quer. E você tem uma coisa melhor do que muita gente ainda que tá aí nos 18 anos, 17 anos, tentando vestibular pela primeira vez, que é a experiência. Uhum. Não só a experiência na questão de provas de estudo, experiência de vida mesmo, de levar a chicotada da vida, experiência. Quando ela falou isso, eu decidi, tá certo, por que que eu vou desistir, né? Eu vou continuar tentando. E aí, isso fez com que eu começasse a retomar os meus estudos ano passado. Não consegui estudar de uma forma consistente, porque eu ainda tava muito ruim por conta das questões da ansiedade. Tive muitos altos e baixos, tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu não tava. Mas aí eu comecei a repegar o ritmo de estudos ano passado, e esse ano comecei a fazer o cursinho novamente. E tô aqui para tentar pela sétima vez. Meu Deus do céu. Então, assim, ó, eu passei o ano passado todo, né, me tratando, cuidando de melhorar da minha saúde emocional pra depois seguir em frente com a minha vida. Porque às vezes, quando a gente vê que a gente tá estagnado, é melhor dar 2 passos pra trás pra dar 5 pra frente. Porque senão a coisa não anda. Muita coisa de lá pra cá mudou. Eu já me sinto bem melhor. Já tô muito mais estabilizada do que eu tava o ano passado. Mas tem dias, Bruno, que, infelizmente, a gente não tá bem. Tem dia que não é fácil de a gente manter a motivação pra estudar. Essa semana que passou mesmo, por exemplo, eu não assisti nenhuma aula. Eu perdi a semana toda de aula. Tô com o conteúdo acumulado até o pescoço. Mas a semana, pra mim, foi péssima, né? O Bruno sabe. Dos pormenores. Muita merda aconteceu. Ok, tem dias que simplesmente não dá vontade de fazer nada. Igual foi o meu caso na semana passada. Mas assim, galera que tá em casa, né? Ellen, você tá bem, querida. Fiquem de boa, né? Que eu já tô melhor, né? Do que eu tava no passado, igual eu comentei. Mas como eu disse, a gente precisa aprender a se respeitar. E aprender que nenhuma cura, ela é linear, né? Então vai ter dias que vai ter altos e baixos. E mesmo você que não sofre de ansiedade, não sofre de depressão, vai ter dia que você vai estar na boca do lixão. Igual a gente falou no começo do episódio. Tem dia que não dá pra gente escapar, seja a pessoa com maior, sabe, saúde emocional da vida, vai ter dia que você não vai se sentir bem pra estudar e você tem que aprender a respeitar os seus limites e esses dias que você não tá bem, porque não adianta forçar, porque não vai render. Não tem como. Mas, tô falando tudo esse sermão aqui, né, pra dizer o seguinte, ó, o que a gente não pode fazer é desanimar. Beleza, passar uma semana ruim, mas a gente tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, seguir em frente, porque é aquilo que a gente tá batendo na tecla episódio inteiro. dinheiro. Não adianta nada você ter talento. O DG que gosta muito de falar isso, né? O DG que fala, sim, quando a pessoa chega e fala pra você, nossa, você desenha tão bem, né? Você tem talento. Ele fala assim, querida, você sabe quanto tempo eu passo com a bunda na cadeira praticando? Horas e horas. Sabe quantas horas demora pra fazer um desenho? A pessoa acha que é talento. E não é isso. É o que a pesquisadora, a Angela, falou, né? Não adianta nada ser inteligente. É trabalho duro que faz a gente atingir o sucesso que a gente tanto quer. Então, assim, depois desse episódio aqui que a gente tá gravando, eu vou sentar a bunda na minha cadeira e vou estudar, vou colocar as matérias em dia, as matérias que estão atrasadas, porque só depois de 6 anos é que eu aprendi que de nada me serve eu ser inteligente se eu não tenho disciplina. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente em casa hoje. Não gastem 7 anos da vida de vocês aprendendo uma lição que a Ellen aqui demorou pra aprender. Meu Deus do céu. O Bruno sabe como eu sou tapada algumas vezes. Pra algumas coisas na vida eu sou tapada. Eu falo assim, mas Bruno, eu não tô entendendo o que, que é isso que tá acontecendo aqui. Assim, o Bruno fala, ô Ellen, não é possível que você é burra assim, velho. Então, o Bruno sabe como eu sou tapada, gente. É sério. Então, assim, ó, vocês podem ser muito melhores do que eu nesse quesito aí de vida, né? Ok, né? Mas enfim, depois dessa alta depreciação toda, tem uma coisa importante nesse discurso que eu peguei, que eu queria ressaltar também, que eu lembrei de umas coisas aqui, que a sua psicóloga falou, uma coisa que eu acho que ela tenha se baseado, né, não sei, não tava lá um dia pra saber, mas eu acho que ela tenha se baseado pra dar esse conselho, tipo, ela e você nova ainda, é que assim, todo mundo tem um ritmo de crescimento, tem um ritmo de aprendizado, e é o seu próprio ritmo, e cada um tem um ritmo diferente pra cada coisa diferente que faz. A Ellen, por exemplo, tem um aprendizado absurdo, uma rapidez absurda pra aprender, por exemplo, sobre edição de forma geral. Tudo que é edição, a Ellen, você fala pra Ellen, ah, Ellen, como que faz isso? Eu não sei, pera. Aí dá 5 minutos, ah, não, eu já sei. Ela te explica, tipo, como se ela tivesse inventado aquele negócio. Mas, aí, se tratando de aprendizado pessoal, né, eu que tô de fora, já notei que ela tá falando aqui, aquela, essa depreciação toda, que ela é lenta, lenta, em comparação com outros tipos de aprendizado. Enfim, mas assim, povo, tá tudo bem ser mais lento aqui, aí mais rápido ali, mais lento que seu melhor amigo e, de repente, mais rápido que a sua irmã. A gente tem, acima de tudo, que aprender sobre nós mesmos, respeitarmos o nosso próprio tempo. Que você demore como a Ellen 7 anos pra aprender uma coisa, ou como eu, 13 anos pra aprender a pensar de maneira prática na sua vida. Meu Deus. Pensar como um ser racional. Tá ok, gente. Se a sua vizinha aprendeu física quântica em 2 meses, melhor dos melhores sucessos pra ela. Mas no final dos seus 10 anos de tudo de física quântica, você acaba se nivelando a ela. Indo trabalhar na mesma empresa que ela, e fazendo as mesmas coisas que ela, e vendo que tá tudo bem. O que importa, no final das contas, é fazer o seu progresso sem se agredir. Eu tinha uma matéria na faculdade, semestre passado, que chamava Estética e Felicidade. A matéria era uma lástima. Era online, eu não aprendi nada com aquilo. Você lembra, né, Ellen, da minha saga da matéria online? Aí isso daí... Eu resolvi ir atrás por alguma coisa, né? Sozinho, algum conteúdo que me fizesse, assim, me adiantasse minha vida. Aí eu acabei aprendendo que, assim, a gente tem metas e objetivos na vida pra melhorar a nossa vida, certo? Pra ir além, pra sermos quem a gente quer ser. Porém, se a gente se massacra e se mata com ansiedade, depressão, julgamento próprio, comparação com as outras pessoas, cobrança pessoal dura demais, ou até mesmo aceitando obstáculos que se põem na nossa frente, deixando que eles nos impeçam de progredir, a gente não chega lá nem na rapidez do dia e não chega de fato no nosso objetivo. Porque você chega... Não chega de jeito nenhum. Não. Você chega no seu objetivo pra quê? Pra você ser feliz, certo? Então quando você chega lá, mesmo que você chegue, você está com uma série de problemas tão grande, pessoal, emocional, mental, criado ao longo do caminho, que te impede de ter plenitude no seu sonho. Acaba virando aquele tipo de sonho que é ok, mas tende ao pesadelo, sabe? Se o seu cérebro der uma bugadinha assim, pronto, já é um pesadelo. Então a minha mensagem final aqui é: mirem no seu alvo, façam de tudo pra chegar lá. Tem que ter garra, tem que ter força. Tem que se preparar como se fosse uma guerra. Mas não pode esquecer de aproveitar o caminho. Não esqueça de parar de vez em quando, descansar, tirar um tempo pra cuidar de si mesmo. Lembrar que a vida é agora, não é nem antes nem depois. O que passou, passou. E o que tá na sua frente, ainda tá na sua frente. Você não tem controle sobre isso. A gente vive no agora. E é no agora que a gente conquista o que a gente quer. Falei demais. Falar demais, tá todo mundo falando aqui, né, hoje, mas... É ok, né? Não, mas eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil o pessoal parar pra discutir sobre esse lance de se esforçar, né? E de como ter saúde emocional importa em todo esse processo, de ter essa mentalidade de crescimento. Tem gente que deprecia, né, todo esse conceito, esse estudo, falando que é autoajuda. Filho, isso aqui não é autoajuda, não. É pesquisa, igual o caso da Angela, né, fez a palestra e tal, no TED Talk. É toda uma questão de estudo de psicologia, de comportamento humano. E vale muito a pena a gente se conhecer. Sem autoconhecimento, você não vai pra frente. Ia falar que, inclusive, pra vocês verem como é importante isso tudo, esses episódios que a gente gravou estão sendo bastante pessoais. Tá tendo muita história pessoal aqui nessa minissérie. Com... Por quê? Porque é importante você encaixar o seu lado pessoal e emocional com o seu lado de trabalho e progresso e sonhos, porque é relacionado uma coisa na outra. Não é uma coisa separada, não são duas partes da vida. A gente tende a separar as esferas da vida, mas elas são conectadas e uma afeta a outra. Tanto que quando o nosso emocional não tá bem, o nosso intelectual, o nosso rendimento nos estudos cai e assim por diante. Então, enfim, gente, olha, nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente gostaria. Tem gente que, como eu, ainda sofre de doenças emocionais, tem gente que tem problema na família, tem gente que trabalha o dia inteiro, o único tempo que tem pra estudar é à noite. Enfim, cada um sabe aí onde a pedra do sapato aperta. E cada um sabe da própria vida. E na maioria das vezes não é fácil manter a perseverança, não desistir de todo esse processo de aprendizado. Não interessa se você quer ser médico, se você quer ser desenhista, se você quer aprender inglês, francês, árabe. Não interessa. Tem que ter perseverança. Guardem no coração que a mensagem de hoje é: cresçam! Vê se cresce! Pensem que tudo é passageiro, a derrota vai passar e a gente aprende com as derrotas. As derrotas fazem a gente crescer. Quando a bad bater, né, o desânimo bater na porta da sua vida, não desista, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E isso aqui serve não só para aprendizado, tá, gente? Serve para a vida no geral também. É uma coisa que eu também tenho aprendido muito com o Bruno nos últimos tempos, porque, assim, a minha vida e a vida do Bruno, ela tem muitas semelhanças em alguns aspectos. A gente tem aprendido muito um com o outro nos últimos tempos e trocado ideias, e, assim, eu percebo que, de uma certa forma, a gente adquiriu uma inteligência emocional muito grande no último ano, da gente trocando ideias, experiências e etc. É uma coisa que me assusta, a gente cresceu muito nesse último tempo, tipo, parecia uma coisa tão distante, né? Né? Mas hoje em dia a gente lida com as coisas de uma forma muito madura. Isso me assusta, eu tô me achando velho já. Muito mais madura, é. Tipo, antes tudo era tempestade no copo d'água. Meu Deus, estou morrendo, socorro, alguém me ajuda. E hoje em dia a gente tá tipo assim: Bruno, é isso, isso, isso, isso, é isso? É isso. Passa um tempo, então, Bruno, lembra que era isso? Era isso, né? Então a gente consegue ler as situações de uma maneira muito mais rápida. Então isso dá uma segurança, uma calma melhor pra gente lidar com os problemas pessoais da vida da gente. Hoje em dia, a gente só olha pra situação e fala: então tá, então é isso. Não tem mais o que fazer, eu já sei o que tá acontecendo. Então você vê que, assim, existe crescimento e aqui é negócio, é perseverança. Por mais que a gente ache que a gente vai morrer no meio do processo, a gente não morre, a gente consegue crescer. Mas enfim, aquele negócio, né, não desistam e depois taque na cara de todo mundo que duvidou de vocês, né? Podem tacar na cara. E é isso. Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que, como você disse, tem que tacar na cara de todo mundo quando você consegue chegar lá, porque é uma dureza. Não sei, acho que é por hoje é isso, né, Ellen? A gente falou de tudo, falou um pouco mais além de tudo. Bom, agradeço aí pela participação no episódio de hoje. É sempre divertido e desafiador gravar esses episódios, principalmente quando eles são emocionais, mas eu espero que vocês estejam gostando da minissérie, que estejam baixando nossos episódios também. Gente, pode não parecer, mas quando você baixa, você ajuda a gente a ganhar espaço dentre os podcasts que existem. O mercado do podcast não é tão cruel quanto de cinema, mas ainda é um negócio difícil. Então baixem nossos episódios pra ouvir. Não ouçam só no stream, baixem eles. É isso. Obrigado, Bruno, pela participação. Obrigado pelo compartilhamento, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail, tá? betacast.ligadosbetas@gmail.com ou acesse nosso Tumblr, a page, enfim, tudo aí que vocês têm acesso aí nos links que a gente deixa pra vocês. Beijos, pessoal, até o próximo episódio. Bye! O próximo episódio vai ser dedicado especialmente pra galera que sofre de algo muito comum nos dias de hoje e que, ainda assim, sofre muito estereótipo e preconceito de quem não tem o mesmo problema, que é ansiedade. Então, não percam. Beijo pra todo mundo e tchau! Bye!